agora. Toda vez que eu lembro minha alma chora. Falta nunca isenta, e o coração transmite em rimas o que uma perda representa. Nada se leva da vida e eu sei, irmão, mas uma vida que é levada se vai e não volta não. Como careca tá na memória tristeza e alegria, quanto mais viva a vida nos ensina. Parece que foi ontem a chegada da notícia, o choro e o consolo dos amigos com a família. É foda perder alguém que fez parte nessa história, que esteve junto nas ruínas e também na glória, que tinha um propósito, um sonho a realizar, mas acredito que hoje está em um bom lugar. Só desejo muita paz, e hoje no peito guarda as lembranças de alguém que se foi e não volta mais. Esteja em paz todos aqueles que se foram. Desejo paz e muita luz para aqueles que ficaram. Estamos na vida de passagem, e esses versos complementa a nossa homenagem. Esteja em paz todos aqueles que se foram. Desejo paz e muita luz para aqueles que ficaram. Estamos na vida de passagem, e esses versos complementa a nossa homenagem. Momento de silêncio, por favor. Reflexão, estado de meditação. Aí perguntamos o porquê da nossa limitação. Porque, Senhor, será mesmo a sua vontade? Cadê o lado bom? Qual é a vantagem nesse ciclo da vida? Porque foi interrompido amor e dedicação. Não serão esquecidos, revendo meus conceitos e fazendo preces. Desculpa, não cantei aquela música que eu te prometi quando eu era do cartel noroeste. Sei que onde está, você pode me ouvir. Bandeira estiada, soldados ao redor, momentos que me fizeram um homem melhor. Então, seres humanos sentiram o BPM mais lento no coração. Filme triste, sem cor, sem corte. A graça se foi, mas nós somos fortes. Esteja em paz todos aqueles que se foram. Desejo paz e muita luz para aqueles que ficaram. Estamos na vida de passagem, e esses versos complementa a nossa homenagem. Esteja em paz todos aqueles que se foram. Desejo paz e muita luz para aqueles que ficaram. Estamos na vida de passagem, e esses versos complementa a nossa homenagem.